O episódio dessa semana do GugaCast é oferecido pelo grupo secreto de assinantes lá no Hotmart Sparkle. Nessa semana, eu e o Rafael contamos as nossas próprias histórias de decisões idiotas por lá. Então, se você curtir esse episódio, vai ouvir a continuação lá no grupo. O Hotmart Sparkle te dá 30 dias grátis para você experimentar e você pode ouvir tudo que tem lá. E aí, se você curtir, você continua. Se não, você cancela e tudo bem. Pelo menos vão ter sido 30 dias bem engraçados. É só em gugacast.com/assine que tem as instruções certinhas lá. gugacast.com/assine. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast, comigo aqui ao meu lado, como sempre, Rafael Mafra. E aí, pessoal, beleza? Gustavo, você segura aqui minha cerveja? Ah, vai lá, o que você vai fazer? Não sei, eu falei isso e não pensei ainda o que, que eu vou fazer. Boa decisão. E também com a gente aqui, pela primeira vez, Vitor Camejo. Alô, minha gente, como vai vocês? Um prazer enorme, Guga e Rafa, pelo convite, muito obrigado. Pô, é muito legal ter você aqui, foram meses de negociação, né? E finalmente, a gente conseguiu fazer isso acontecer. O Vitor, ele é um dos maiores comediantes da nova geração de comediantes do Brasil, posso dizer isso? Há controvérsias, hein? Se a gente for na comunidade do Comedy Central, provavelmente eles vão discordar bastante disso. Ok, você pode conhecer o Vitor no canal dele, o canal Victor Camejo, lá no YouTube, onde ele faz o jornal de casa, que não tem nenhuma diferença dos outros jornais hoje em dia, porque todos os jornais são feitos de casa. Exatamente. Inclusive, o meu tem a vantagem de eu poder fazer edição de internet e ficar muito menos chato. É, isso é verdade, né, cara? Eu tava vendo os talk shows americanos e aí todos eles passaram a ter que gravar de casa, né? Então todos eles viraram youtubers. O Stephen Colbert, o Jimmy Fallon, todos eles viraram youtubers. E eles são muito ruins nisso, cara. Cara, sim, velho. Eu fiquei muito chocado com o Weekend Update do Saturday Night Live. Eu não vi esse. É, cara, era muito triste, assim. Tem uma hora que o Colin Jost e o Michael Che, que são os dois âncoras, o Michael Che é um comediante stand-up fabuloso, assim. Os dois, sem vontade nenhuma de estar fazendo aquilo da casa, no auge da pandemia, assim, uma moleza. E aí, o problema é que a televisão ficou num limbo que eles não são internet, eles estão sendo obrigados a agir como internet, mas eles não são. Então, eles nem se rendem ao ponto de fazer uma edição mais rápida, como se fosse de vlog, e nem tem um ambiente de estúdio ao vivo ali. Então, ficou um meio pau, meio tijolo ali, que foi um negócio triste demais, e o Colin Jost numa tristeza, nem parecia que ele tava confinado com as caras de Johansson. Pois é, mas o Jornal de Casa não tem nada disso, né? O Jornal de Casa realmente funciona como um jornal e como um canal do YouTube ao mesmo tempo, tipo, melhor de dois mundos. Sim, sim, sim, sim. É uma coisa que eu consegui pegar dois gêneros e subverter ao mesmo tempo, né? Nada como a agenda cancelada pra fazer as coisas acontecerem, né? O Jornal de Casa só nasceu depois que a pandemia cancelou todos os meus shows e eu falei, eu vou ficar maluco aqui em casa, vou criar alguma coisa. E é um projeto que eu tomo não com ele na cara desde 2014. É mesmo? Sim. E aí, de repente, ele... É, eu apresentei pra várias emissoras, em várias vezes. Acho que tem alguns canais que não me aguentam mais, assim, tipo, cara, de novo essa ideia, cara. Tipo, você trouxe, você vem, você dá essa ideia aqui. A gente já falou não pra ela algumas vezes. E aí eu resolvi fazer em casa e tá dando certo, cara. E é curioso isso, porque, tipo, no Jornal de Casa hoje, eu tenho metade dos views que eu tinha no stand-up, mas o engajamento não se compara. Que legal, cara. É, tipo, impressionante, assim. Tipo, tem dois grupos de Telegram já, com 300 pessoas cada, em que eles ficam discutindo o jornal todos os dias. Assim. Sempre que sai, eles têm um Discord que eles veem ao vivo e ficam comentando depois a semana inteira. E depois, tipo, a galera da própria comunidade do Telegram já criou programações. Então, tipo assim, você tem ideia, tem um dos dias no grupo tem aula de forró. Que maneiro, cara. Aí você vê, você obrigou todas as emissoras a aceitarem sua proposta de fazer um jornal de casa, só não é com você. É, então, exatamente. Talvez tenha custado muito mais caro. É uma coisa que já aconteceu, inclusive, porque uma das vezes que eu apresentei, esse projeto ficou num canal, que eu não posso dizer qual é, porque eu ainda quero vender o jornal de casa pra ele de novo, mas aí eles chegaram e falaram assim, ah, a gente viu o seu programa aqui, a sua proposta, a gente adorou, o seu texto. A gente gostou muito disso aqui. Então, o que, que você acha de a gente pegar e você escreve pra esse outro cara que é modelo aqui, que é muito mais bonito que você, pra fazer um negócio. E realmente aconteceu um programa desse cara e aí... Mas flopou muito grande, assim. Flopou muito grande. Porque o cara não sabia dar a piada, entende? Ele não sabia, tipo, ele não tinha nenhum timing de comédia, assim, nada. Sei, é isso é o principal, né? E aí era o cara que eu chegava com o roteiro e aí ele não conseguia... ler a piada. E aí ele usou a defesa de 9 entre cada 10 influenciadores que não sabem nada de comédia. Que eles viram e falam assim... Não, deixa que eu vou no freestyle. E aí eu já vi o barco afundar. Eu falei, ih, rapaz, esse freestyle aí já era. Aí durou uma temporada, isso aí acabou. Acontece. Eu achei até legal essa história que você contou, porque ela tem a ver com o nosso episódio, que é o episódio de decisões idiotas. Inspirado aí na frase Hold My Beer, né? Que o Rafael falou aí no começo, também numa decisão idiota. E você tem uma decisão idiota na sua vida? Uma boa história de decisão idiota, Vitor? Tenho, cara. Tenho uma com várias pequenas decisões idiotas que foram, tipo, efeito borboleta, sabe? Várias coisas assim, várias decisõezinhas idiotas, bateram as asinhas e formaram um grande furacão no final. Cara, agora se perguntar. Não sei se as pessoas todas sabem, mas eu tenho que fazer uma breve introdução, que é eu sou um comediante stand-up, certo? Até peço desculpas, né? Mas eu estou aqui como comediante stand-up. E no meio do stand-up, no Brasil, a gente faz muito show merda, assim. Muito show furada. Só que algumas furadas a gente topa, porque nos eventos é onde tá o dinheiro. Então, normalmente, a gente cobra bem pra passar uma vergonha bem grande. Então, assim, é sempre proporcional à humilhação que a gente vai passar, entende? Então, quanto mais alto... Tipo, eu já fiz, por exemplo... show em evento pra empresa, era uma marca de biscoitos, e o cara falou pra mim assim, do tipo, olha cara, você vai entrar e você, pô, você é a atração do evento, 3 dias de evento, você vai fechar o show, o evento, fechar a conferência, todo mundo esperando, e aí me anunciam, abre a cortina, eu entro, a galera tava jantando, comida na boca, todo mundo conversando, e eu entrei e dei a primeira piada interrompendo o jantar e a conversa de 150 pessoas ali. E foi um clima merda, que todo mundo teve que parar de conversar pra ficar vendo um cara contar piada. Foi um negócio horroroso. Humilhação absurda. E eu não gosto de fazer. Tanto é que tá chegando agora no Jornal de Casa, por causa do Jornal de Casa, vários orçamentos pra mim de eventos de empresa. Hoje, por exemplo, chegou um. Só que é online ainda. E que é uma coisa mais triste ainda, tipo, nem a risada se tem de volta. Eu falei, ai, meu Deus, não quero. E é um dinheiro bom, mas era tipo, meu Deus. Sabe? Tipo, caralho, eu preciso disso? Por que que eu faço isso comigo, entende? É porque assim, é uma vergonha. Eu não sei se vocês já fizeram eventos, assim, que vocês tiveram que ser MC ou apresentador e foi uma coisa pavorosa, assim, que ninguém presta atenção e você fica falando pro vento, assim. Mas enfim, aí chegou a proposta pra mim e falaram assim, olha, vamos fazer um evento, tem um evento que é da evento da prefeitura de... e vai ser no centro de convenções da cidade. Legal. E a primeira decisão idiota foi que eu falei, vamos nessa. E aí, estava eu e o Vitor Armar, que eu não sei se vocês conhecem, com comediante também bem é novato, mas assim, cara, é um dos caras mais brilhantes que vai surgir, assim, ele vai estourar esse cara. Dei uma olhada depois do trabalho dele, que é muito maravilhoso. E ele é de Minas, assim, ele é de Uberaba. E aí, então, pensem no arquétipo do mineiro, do interior de Minas, assim, aquele cara super bonzinho, que fala assim, que é sotaque, e ele é gordinho, assim, ele é bem fofinho, gordinho mesmo, assim, grande, e aí ele todo tranquilinho, e aí fui eu e o Armar pro centro de convenções de... Ok. Chegamos lá, descobrimos que o centro de convenções de... nada mais é que uma grande praça da cidade. E aí estávamos nós lá, pô, vai ser um evento aqui no centro de convenções. Uma praça, literalmente uma praça. E assim, o palco, cara, tinha uma arquibancada na praça. Só que, tipo, o palco tava montado de uma distância da arquibancada, cara, sem sacanagem, uns 200 metros, assim. Tipo, era muito longe, assim, a arquibancada pro palco, assim. E aí tava tendo um show de pagode gospel. Antes do nosso stand-up. Cara, só melhora. Só melhora, vai vendo. Show de pagode gospel. E aí a gente não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo. A Marja virou pra mim e falou assim, Camelos, tá tendo um pagode, irmão. Aí eu falei, cara, não só um pagode, mas um pagode gospel. A gente vai entrar já já. Aí a mulher entrou e falou assim, vocês vão entrar em 10 minutos, tá bom? Tá bom. E aí, velho, a gente olhando, a galera dançando, assim, tinha meia dúzia de gato pingado na frente do palco. Assim, colado no palco em pé. E a galera toda na arquibancada lá longe. Aí a gente chegou pra mestre de cerimônias e falou assim, olha, manda a galera vir pra perto do palco. E essa foi a minha segunda decisão idiota da noite. Manda a galera vir pra cá, pra perto. Vai ficar bem coladinho do palco mesmo. Tá bom. Aí daqui a pouco, a moça atrasou uns 5 minutinhos e falou assim, gente, os comediantes vão vir aqui fazer um showzão de stand-up, piada, quem gosta de piada aí? Ei, assim, vem aqui, não sei o que, era perto do palco. Aí nessa hora o Amar virou pra mim, veja um mineiro, cara bonitinho, olhou e falou assim, Camejo, eu falei, o que foi, cara? eu tô com medo. Tipo, pega minha mão, segura minha mão, sabe? Meio assim. Aí eu falei, cara, isso aqui vai ser horroroso. Quanto tempo de show é? Aí 40 minutos, né? 20 pra cada, né? Ah, tá bom. Que coisa horrível, ficar 20 minutos aqui. Pra nossa surpresa, a galera toda veio pra frente do palco e ficou lindo, assim. Esteticamente falando, assim, te olhando, a galera realmente tava afim. Bonito, hein? É um bom momento pra uma selfie. É, tipo assim, cara, que grande momento. Tá, vamos lá. E aí o Amar virou, assim, a mulher anunciando, literalmente, assim, cara, segundos antes de entrar. E agora com vocês, Vitor Camejo, Vitor Amar, não sei o que, nananã. E aí o Amar vira pra mim e fala assim, Camejo, entra comigo, irmão. Eu falei, o que, cara? Não, entra comigo. Eu não quero ir sozinho, eu tô com medo, vai ser horrível. Eu falei, como assim, cara? A gente nunca fez nada assim junto, cara. Stand-up é um cara sozinho. Não, não, não, entra comigo. Eu falei, tá bom. E essa foi a minha terceira decisão de toda da noite. Aí entramos no palco. Aí, como é que, cara, é assim, como a gente conhecia já muito bem o texto do outro, a gente tava improvisandão, assim, sabe? Um levantava, aí, pô, ele tem uma piada sobre gordo, porque ele é gordão, então ele é na peça sobre ser gordo. Então, mas assim, e são as piadas de gordo que eu, não é clichê, entende? Sim. É umas piadas que realmente tem uns punchlines muito bons, assim. Tem uma piada que, por exemplo, que ele conta que ele é muito novinho, né? Acho que ele tem 22 anos, eu acho. E aí ele conta que ele sempre foi uma criança gordinha. Sempre foi gordo. Ele não tem nenhuma memória dele magro na vida dele. Então ele é muito ok com o fato de ele ser gordo. Ele gosta, porque ele tá muito bem com isso. Só que aí ele conta que quando ele era criança, era no interior de Minas, era ruim. Porque as crianças só queriam brincar de brincadeira de correr, né? E, pô, pra ele era muito sofrido, que o joelho dele doía e tal. E aí a criança falava assim, vamos brincar de polícia ladrão. Não, eu quero ser polícia. Eu quero ser ladrão, eu quero ser polícia, eu quero ser ladrão. E ele disputando. E ele olhava e falava, gente, eu posso ser o da Atena? É muito bom, né? Então, tipo, ele é esse cara, né? E aí, é legal. Punchline muito bom. É, não, ele é bom mesmo. E aí, tipo, eu tava lá, e aí eu já sabia algumas piadas dele, eu levantava a bola, ele cortava com as piadas dele, ele levantava pra mim, pai, e a gente ali. Pô, parece que tá dando certo. Não, ok, é, dando certo, estamos aqui. Daí a pouco, velho, tinha, assim, uns 18 minutos de show, quase na metade. Cara, de repente, quando eu vejo um rabanete, vem voando na minha direção. Caralho. E tipo assim, eu desvio do rabanete. Legal que você reconheceu o rabanete no ar. Isso foi surpreendente também. Não, eu vi que era um rabanete. Assim que ele caiu, assim, que ele quicou na minha frente, assim. Ah, ok. Aí eu falei, caralho, é um rabanete. Eu vi que era um objeto, assim. Eu falei, caralho, é um rabanete. O engraçado é que eu achava que era a terra do nabo, né? Mas era do rabanete. Aí eu falei, olha, parei o show. Porque assim, todo mundo viu que um rabanete voou na minha cara. E aí eu falei assim, então, gente, quem foi que jogou um rabanete aqui? Eu vi que tinha uma mulher olhando muito esquisita pra minha cara. E aí eu falei, foi você que jogou um rabanete? É minha moça. Aí ela falou, foi. Tipo assim. Aí eu, meu Deus, aí eu, como é que você chama? Ela, Silvia. Aí eu, ah, tá bom, Silvia. E vem cá, por que você jogou um rabanete em mim? Aí ela falou, porque era o que tinha na minha sacola. Aí ela levantou uma sacola assim. Aí eu falei, ah, tá legal. E o que mais tem nessa sacola aí? Aí ela pegou e tirou um catálogo da Arezzo, de sapato, assim, jogou no palco. E aí depois jogou um vidrinho, sabe aquele shampoo Neutrox? Sei. Aquele shampoo amarelo, com aquela tampa vermelha. Condicionador amarelo. A mulher passa com um... É importante. É, com aquele tarugão grudado no cabelo, que os cabelos ficam grudados. Quase faz um dread, né? A mulher também quase sai um dread, né? Tão coisa. Aí eu falei, ah, tá bom então. Aí, galera, tava morrendo já de rir nessa hora, porque, pô, a mulher jogou um rabanete. No comediante, nenhuma piada que eu fizesse ia ser tão engraçado quanto a mulher jogar um rabanete. Na gente. Aí, velho, cheguei e falei assim, tá bom. E aí eu falei, Simone, se eu te devolver isso aqui, você vai jogar em mim de novo? E aí ela parou uns 3 segundos me olhando e respondeu, melhor você ficar. Tipo assim, eu não vou me controlar e eu vou jogar em você de novo, que eu tô adiando. Mas aí, cara, aí nessa hora a gente surfou na onda da Simone e tal, e meio que deu certo. Conseguimos. Aí, descemos, ia ter uma próxima atração, depois da gente, que era uma cantora muito famosa, que eu não posso dizer o nome. Ok. E aí, eu fui conhecer essa cantora. Falaram assim, olha, a nossa cantora aqui queria conhecer vocês. Achou engraçado, deu risada aqui e queria falar com vocês. Aí a gente foi lá, fomos no camarim, começamos a batemos uma foto, ela foi super simpática. E aí a gente saiu e falou, tinha uns food trucks, assim. E aí o Amar virou pra mim e falou assim, Camejo, vamos tomar uma cerveja? Eu falei, vamos. E essa foi a minha quarta decisão idiota da noite. Já aí, cara, quando a gente saiu, a galera estava amando a gente. E os donos do food truck, cara, haja dar cerveja pra gente de graça. Porra, que legal, cara. Não, vocês vão beber aqui com a gente, não, te adorou, parará. E era cerveja artesanal, boa zona, e o cara, pai, começou a dar cerveja. E sabe aquelas IPA? Sim. Que a bicha chega grossa? Sabe? E a gente já tinha, pô, falado uma hora e pouco, a gente estourou um pouquinho o tempo. E aí a gente foi e meio com fome, cara. E aquelas cervejas artesanal da boa mesmo, grossa. Aí ia ter uma banda de blues e depois ia entrar a cantora. A gente assistiu o show inteiro da banda de blues, a gente tomando, bebendo. Quando acabou, cara, a gente tava engatinhando, assim. Voltando do camarim, assim, idiota. Idiota mesmo, assim. E aí, velho, eu tava lá, o Amar vira pra mim e fala... Pô, Camejo, queria fumar um beck, mano. Aí a gente chegou, falei, pô, cara, não tem, né, cara? Aqui não existe, né? O anterior e tal, pá, não dá e tudo. É, mas é isso mesmo. E eu bebaço, maluco, eu e ele. Aí a gente chega na área do camarim de volta, um cheirão de maconha absurdo. Aí o Kawamar vira pra mim e fala assim, ó, tô sentindo cheirinho de vitória aqui, hein? Aí eu viro e falo assim, eu tava muito maluco, eu falei, eu vou arrumar maconha pra você, irmão. Você merece, você gosta, então vou conseguir pra você. Deixa comigo que eu vou conseguir. Já sei. Nossa amiga cantora aqui deve ser dela. Esse cheiro aqui deve vindo, tá vindo do camarim dela. Vou lá falar com ela. E essa foi a decisão mais idiota que eu já fiz. É, porque até agora todas as decisões idiotas só tiveram as consequências que você queria. Exatamente. Você só tava se dando bem. É, aí eu daqui a pouco eu falei assim, eu vou lá. Mas todas as decisões idiotas me levaram até esse ponto, eu enchi a cara. Entende? Que foi a pior das decisões. É, foi a pior decisão até agora. E aí isso foi superado pelo fato de eu querer ir lá conversar com a mulher pra ver se ela tinha maconha. Ok. Que nem era pra mim, inclusive. E aí eu tava amigão, eu era o bêbado amigão, sabe? O bêbado amigão. Não, cara, pô, você tem que ser feliz aqui, você tem que fazer as coisas que você gosta, não sei o quê. Tava assim. E aí... Que erro. Erro. Enquanto eu estava indo. Cara, depois que eu fiquei sóbrio, é que essa memória voltou pra mim. Que era que enquanto eu tava indo... Eu ouvia o Amar atrás de mim falando, Camejo, não faz isso não, irmão. Camejo, volta pra cá. E eu entrando, indo assim, em direção ao camarim da moça. Por que eu não posso falar o nome dela? Porque na hora que eu abri a porta, eu não abri a porta assim, blu, blu, ei. Eu abri batendinho, opa, com licença. Batendinho. Tô indo. É, sabe aquele mini knock-knock que você dá? Opa, dá licença. Tô entrando, nananã. Ela estava distraída. Na hora que eu abri a porta, ela estava vendo a foto do Cauã Raymond de cueca. E aí, ela se espantou comigo. Uhum. E quando ela se espantou, ela fez uma cara e ela falou assim, oi? E cara, a cara dela me quebrou de um jeito que eu desmoronei, assim. Eu não sabia mais o que dizer, o que, que eu tava falando. Aí eu perdi o controle da situação completamente. Aí ela falou, oi? Aí eu, ah, é... Poxa, que a... Não, que a gente sentiu um cheiro aqui, a gente achou que você tava fumando. Aí ela fechou a cara e falou, não, não era ela. Aí eu, ah, tá. Aí, olha a desculpa que eu dei, eu virei e falei assim, tá, mas se você quiser, a gente tem aqui, tá? É, foi uma saída até. É, mas ela virou e falou assim, não usa essas coisas não. E saiu, bateu a porta do camarim, foi embora e foi ficar no palco até a hora do show dela. Caramba, só pra não ver você. É. Ela saiu com ódio, assim. Ela me odiou ali, velho. Ela me odiou, assim, demais. Quando eu olho pra trás, o Amar estava rolando no chão rindo. Rindo assim. Aaah! E eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Ele falou, cara, você acabou de entrar no camarim da mulher e ofereceu maconha pra ela. A gente poderia ir preso, cara. É evento da prefeitura. E você nem tem. Ninguém tem droga nenhuma aqui. Se ela aceitasse, você tava ferrado, que você nem tem. Cara, e essa mulher nunca mais, assim, tinha uma foto nossa com ela. Essa foto nunca viu a luz do dia. Porque eu fiquei com muita vergonha e foi um clima horroroso e ela mandou tirar a gente de lá imediatamente do evento. Bom, se ela estiver ouvindo a gente agora, tá aí a chance de você pedir desculpas. Quero pedir desculpas pra você, me perdoa. Eu achei que você tava fumando maconha aquele dia, você não estava. Você só estava conferindo, dando um confere na mala do Cavan Raymond. E também não tem nada de errado. Não, nada de errado. Quem nunca? Até concordo, inclusive, entende? Era uma bela foto, de, porra, uma foto preta e branca, foto bonitona, velho. Aquela chateada comigo que eu peguei ela ali. Cara, essa foi uma bela história. Essa foi a minha história de decisões idiotas. Rafael, que outras histórias de decisões idiotas a gente tem no programa? Cara, tem uma história que envolve uma decisão sobre farinha de rosca, que é sempre difícil decidir. É em si uma decisão. Né? Decisões infantis e dois caras com ideias estúpidas, muitas ideias estúpidas e uma motoca. Legal, antes da gente ir para as histórias, antes da gente ir para o jogo, eu queria dizer que a gente está nos últimos dias para você comprar a camiseta do nosso episódio especial de Pets. Foi a nossa camiseta de novembro e, como você sabe, Rafael, a nossa camiseta é sempre limitada. Então, se você não comprar ela ainda no mês de novembro, até 30 de novembro, ou seja, nos primeiros dias que esse programa está no ar, acabou. Nunca mais. Essa estampa nunca mais vai ser feita, vai ser jogada fora. Então, aproveita agora a pré-venda que você pode ir lá comprar a camiseta do cachorrinho lá na Nerd Store. Só você ir em nerdstore.com.br/GugaCast e você pode ter mais essa para sua coleção. Então, você só tem mais esses dois dias. Não comprar pode ser uma decisão idiota que você vai se arrepender durante muito tempo. Pro resto da sua vida. E aí, você pode até mandar uma história aqui pra gente no ano que vem. Então, compra a camiseta. Compra a camiseta e manda a história pra Vida em Modo Tutorial. Isso, boa. nerdstore.com.br/GugaCast. Bora pro jogo? Bora. Esse episódio do GugaCast é também um oferecimento do PicPay. A gente sempre fala aqui que com o PicPay você pode pagar um monte de coisas, transferir dinheiro para as pessoas, mas uma novidade legal é que o PicPay agora é um lugar também para guardar o seu dinheiro. O saldo que você deixa no aplicativo agora rende automaticamente 210% do CDI. É bem mais que a poupança, por exemplo. É só você deixar ele lá e ver o rendimento crescer todo dia, e ainda assim ele está sempre disponível para você usar até os cashbacks rendem. É só baixar o aplicativo usando o link que está aí no post e começar a usar. Dá uma lida nas regras. Pô, nem achei uma brecha pra falar da TV por assinatura. É, cara, melhor você deixar essa grana guardada lá, dessa vez. É, vou ler um livro, então. O jogo de hoje, ele é um jogo que chegou perto da grandeza de Frango Imobiliário, que foi muito pedido, que sua principal característica é se chamar Milton John. Entra a vinheta. Marinho Chagas, Gilmar Lima, Mauridão, Musical, Vedor, Romero, Lando Coutinho, Pelepe, Ayrton Pavilhão, Bozó, Bozó, Bozó, Careca, Careca, Zé Carlos, Renato Pé Murcho, Milton Santos. Um abraço. A melhor coisa do Milton John é o nome Milton John. Milton John, maravilhoso. Vitor? Eu tô muito curioso. Milton John é um jogo espetacular, que envolve o seguinte: eu vou falar uma frase pra você e você vai ter que adivinhar se ela é do Milton Neves ou do Elton John. Oh, maravilha. Que beleza. Vai funcionar em rodadas. Eu desafio você, desafio o Gustavo, e quem estiver liderando vai pra última rodada. Se acertar, ganha o jogo. Se perder, perde o jogo. Tá. Beleza. Vou começar com o Gustavo, então. Eu vou começar com uma frase fácil pra ser a rodada bônus. A frase é: vou à África, vou ouvir o som das Timbilax, ver o verde da selva, misturar-me no colorido dos povos. Quem disse essa frase? Milton Neves ou Elton John? No final ele falou um abraço pro pessoal de Timbilac, porque senão ia ficar fácil descobrir, né? É, eu tirei o abraço de todas as frases, porque senão ia ficar muito evidente. Entendi. Ele falou tipo, Timbilac, terra de Tupanzinho, que jogou na... alguma coisa assim, né, tipo? Peraí. E se eu pudesse pesquisar aí na internet, eu ia pesquisar onde Tupanzinho nasceu, pra ter certeza. É, provavelmente foi... Eu não sei. Não sei se foi uma cidade chamada Tupã. É. É terminantemente proibido. O Gustavo perdeu um jogo já, porque ele pesquisou na internet. Tá, não vou jamais fazer isso, então. Eu vou chutar que é o Milton Neves, porque ele já foi pra África, né, na Copa da África. E ele gostou muito de lá, ele falou várias vezes. Então, eu vou chutar que foi Milton Neves. E a sua resposta está... correta! Yes! Ah, meu Deus! Eu conheço o grande poeta, cara, e o Elton John. Muito bem, Gustavo. Você conhece a alma de Milton Neves. Caramba. Agora, Vitor, ficou difícil pra você. Ficou agora, né? Agora que ficou difícil. Mas a frase é a seguinte: há uma hora para todos, se eles aprenderem. Quem disse essa frase? Milton Neves ou Elton John? Meu Deus. Não pode ter sido o Bernie Taupin que escreveu, não, né? Não, só pode ter sido o Milton Neves ou o Elton John, porque a gente quis colocar dois grandes pensadores. do século XX. É porque é muito parecido, né? Surpreendentemente parecido. É surpreendentemente parecido. Meu Deus. Sem contar que isso permite que o jogo se chame Milton John, que é a melhor parte. Milton John. Cara, eu acho... Eu vou chutar... Elton John. E a sua resposta está correta! Ah, caramba. Eu não tô conseguindo enganar vocês. Vocês estão sabendo pegar a nuance que reflete os dizeres de cada um desses pensadores. Então o jogo está 1-1. Inclusive, vocês já devem ter comentado aqui, mas... Elton John também é um grande fã de futebol, né? Ele é torcedor do Watford, doente. Ele é o dono do time. Ele foi presidente do time mesmo. Hoje acho que é só acionista, acho que ele abandonou o chairman, eu acho. Então, eu sei, ele é o dono do time. Ah, então pronto. Sei que ele tem a Elton John Stand, né? Ali na uma das arquibancadas do estádio é o nome dele. É, e o Milton Neves já esteve lá. Tocando piano. Será que tem a Milton Neves Stands também no estádio? Tinha que ter a Milton Neves Stand ali em algum lugar. É que como eles são muito parecidos, ninguém sabe quem é quem. É, mas provavelmente deve ter a Milton Neves Stand no estádio do Muzambinho. A gente podia lançar um cantor que faz covers do Elton John sendo o Milton Neves. Ia ser brilhante. Um imitador assim que imita o Milton Neves fazendo só um show. Faz uma live e ele faz só um show. Eu vou propor isso pro Higino, que é um bom imitador. Fazer uma live inteira cantando músicas do Elton John imitando Milton Neves. Seria maravilhoso. É, ia ser maravilhoso mesmo. Milton John live. Mal posso esperar. A gente faz doação, ia ser muito bom. Cara, agora eu vou até ver, porque acho que com um pouquinho de dedicação a gente consegue transformar as músicas mesmo. É, então. Do tipo a gente chegar e pegar Goodbye Yellow Brick Road, por exemplo, e colocar Quem Enfim Levou. Cantar. Ou Um Abraço Yellow Brick Road. É. Um Abraço Yellow Brick Road. Ou então a gente mudar, tipo, Crocodile Rock pra Cipollini Rock. Vamos lá, vamos voltar aqui pro jogo. Gustavo, a frase é a seguinte. Ele embolorou, ficou azedo sem motivo. Ele poderia ser um cara muito alegre pela idade dele. Quem disse essa frase? Milton Neves ou Elton John? É difícil dizer, né? Porque o Milton Neves é um cara que gosta de falar mal das pessoas e fazer inimigos. E o Elton John também. Sim. Eu diria que essa frase é do Milton Neves. E provavelmente é sobre algum outro apresentador de TV que fala sobre futebol. E você está novamente correto! Yes! É uma frase sobre o Silvio Luiz. Porra, Milton Neves. Silvio Luiz, um cara tão bacana. É, porra, deixa o cara em paz. Inclusive, sigam o Silvio Luiz no Twitter, que é muito bom. Excelente, vou fazer isso. Eu sigo ele só tuita em caps lock. que é como ele fala, né? Pode beijar a viúva e fechar o caixão. É. Bom, então Gustavo colocou o Vitor nas cordas. Vitor tem que acertar essa pra ter chance de ir pra final. É muita pressão. Vitor, a frase é: eu devia ter ouvido meu velho pai. Quem disse isso? Elton John ou Milton Neves? Ah, isso daí é... Is it my man? É Elton John. Aí, exatamente. É a música. Caramba, cara, o cara profissional demais. Um grande fã de Elton John, cara. Cara, vocês estão demais. É, porque podia muito bem ser um merchan do Milton Neves, né? Uh-huh. Falando assim de material de construção. Não, é a frase que ele fala assim, com tranquilidade, né? Devia eu ter ouvido meu velho pai e ter usado a manco, né? É, isso. Eu usava, não usava sapatos Raffarino. Um abraço. E, inclusive, você não sabe a explosão da minha cabeça quando eu descobri que o nome do negócio se chama Raffarello. E ele falou, e eu soube disso pelo Milton Neves quando falou. Que ele falou, sapatos Raffarello aí do Rafael e do Murilo. E realmente se chama... E é por isso que se chama Rafael. É engraçado como essa foi uma das melhores piadas até agora. E não é uma piada, é só uma história. E é verdade, é verdade. Gustavo, uma nova frase para você. A vida fica maravilhosa com você nesse mundo. Quem disse isso? Milton Neves ou Elton John? Cara, pode ter sido o Milton Neves, hein? Falando do Pelé. Falando com a Renata Fã. Ou com o Denilson Show. É, eu vou dizer que foi o Milton Neves, falando com o Denilson. E você está errado! Essa frase é do Elton John. Provavelmente era sobre o Ronaldinho Gaúcho. Essa é muito bom se fosse o Elton John também falando com o Denilson, né? Todo mundo gosta muito do Denilson. Não dá pra saber se essa música é sobre o Ronaldinho Gaúcho, porque ele cantou pra um lado olhando pro outro. Parabéns, Gustavo. Você não esqueceu a regra número um desse podcast, que é fazer essa piada toda vez que se fala no Ronaldinho Gaúcho. É, a gente não podia... Esse a gente ia ter que voltar e regravar, ia ser terrível. Sim. Nossa, imagina a dor, cara. Deixar passar essa piada deve ser tipo de coisa que só deve vir, tipo, quando tu vai dormir, saca? Aquela hora que você vai dormir, que você, porra, não fiz a piada do Ronaldinho Gaúcho. Esse programa tem uma regra. É, falou do Ronaldinho Gaúcho, tem que fazer essa piada. É, e toda vez que fala Olivia Newton-John, tem que falar Apolloinas. Essa é a segunda regra. Que maravilha. Como você errou essa, eu vou direto para a pergunta final. No empate, eu vou dar vantagem aqui para o nosso convidado, Vitor. Vitor, você tem a chance de ganhar esse jogo e se tornar o segundo campeão do jogo Milton John. Mas para isso você precisa acertar essa frase, senão será uma derrota retumbante para o Gustavo. Lembrando que é um jogo que duas pessoas nunca ganharam, nem o Milton Neves, nem o Elton John. É, e nem o Ronaldinho Gaúcho. Também não. Ronaldinho Gaúcho. Porque ele jogou olhando para um lado. Ele jogou olhando pro Milton Neves, falando pro Elton John, e aí deu tudo errado. Victor, a frase é: contou pra mim, eu conto mesmo. Quem disse isso? Caramba! O grande Elton John ou o grande Milton Neves? É difícil porque vale pros dois, né? É. Uhum. Aliás, eu devo dizer, enquanto você pensa, que preparar esse jogo é maravilhoso, porque você vê várias frases que podem ser do Milton Neves ou do Elton John. E é isso que você quer pra sua vida. É. Uma segunda-feira de noite. Deixa eu pensar. Caraca, eu contou pra mim, eu conto mesmo, ou cantou pra mim, eu conto mesmo? Contou pra mim, eu conto mesmo. Contou pra mim. Tá bom, então acho que já fica mais cara de Milton Neves aí. Aí. Vou votar no Milton Neves. Atenção, você está correto! Sim! E Victor Camejo é o grande campeão desta edição de Milton John! Um abraço! Parabéns, Victor. Beleza, hein? O grande momento do futebol. A gente vai mandar um sapato Havarino pra você depois. Que eu já ganhei deles, inclusive. Eles mandaram uma caixa pra mim. Com botas ótimas. Beleza, bora pras histórias? Bora. Vamos nessa. Esse episódio do GugaCast é também um oferecimento do Telecine. Rafael, você viu o filme da Turma da Mônica? Live action, que tem louco? Não. E Bacurau? Filme brasileiro, premiado em Cannes? Não. Parasita, um filme coreano, assustador? Não. Ford versus Ferrari, que é quando a Ford queria comprar a Ferrari? Não. Então, cara, tudo isso aí tem lá no aplicativo do Telecine. E é só você baixar no seu telefone, ou na sua Smart TV, ou assistir pelo computador mesmo. Todos esses filmes estão disponíveis na CineList Melhores de 2020. Eu até tenho Telecine aqui em casa. Mas ele funciona assim, igual qualquer serviço de streaming? Igual não, cara. Melhor. Porque a usabilidade é realmente muito boa. A curadoria é muito boa também. Só tem filme bom. Sabe, não tem aquele monte de coisa que você fica horas no menu, assim, tentando escolher pra assistir alguma coisa. E se você já tem, quem é assinante do canal na TV por assinatura, também tem o direito ao aplicativo sem precisar pagar nada mais. Cara, que massa. Vou baixar aqui também. É só baixar o app, então? Sim. Ou então você vai lá em telesi.ne/gugacast, que lá tem tudo explicado, e os primeiros 30 dias são grátis para novos assinantes. Beleza, então. E tem algum filme de decisões idiotas? Tem. Tem Cemitério Maldito. O cara enterra um gato num cemitério que é maldito. E o gato ressuscita. Beleza. Quero ver alguma história superar isso aí. Rafael, que histórias a gente ainda precisa para os últimos episódios da temporada do GugaCast de 2020? Gustavo, como você bem sabe, neste final de ano, a festa é sua, a festa é nossa, é de quem vier, quem quiser. Portanto, nós precisamos de histórias de Natal e Ano Novo. Que é o anúncio do fim do ano, né? Anúncio de que o ano vai acabar, quando a gente pede essas histórias. É. E pode ser tanto de Natal quanto de Réveillon ou de coisas similares. É, o importante é que elas sejam boas histórias. E mandem lá em googlecast.com/contato, né? Lá onde tem o nosso formulário para enviar histórias. E aí depois, cara, só em 2021, junto com a vacina. É isso? Eu falei vacina, todo mundo ficou deprimido? Excelente. Não, todo mundo ficou esperançoso. Caralho, vai sair a vacina. Eu posso ler a primeira? Vai lá. Primeira história se chama Última Saída para Springfield. Que grande nome. Já tá na cara que os títulos são títulos de histórias dos Simpsons. Que, surpreendentemente, a gente nunca usou, né? É. Bom dia, boa tarde ou boa noite, Guga, Rafael e convidado. Olha aí, Vitor. Tem um bom dia pra você. É muito bom sentir o carinho da torcida, né? É sempre bom. Meu nome é Ewan e estou aqui para o podcast Decisões Erradas, coisa que estou muito acostumado a fazer. Minha história se passa na minha cidade natal, Recife, a capital do carnaval. Peraí, mas é Natal ou é Recife? É, né? Em Natal as pessoas falam, ah, na minha cidade Recife, Natal. Ronaldinho Gaúcho das piadas. O povo recifense gosta tanto de carnaval que a gente começa a comemorar mais de 2 meses antes. Essas comemorações são chamadas de prévias, e uma delas foi o palco da minha aventura. Primeira parte. E é muito doido que, considerando que o carnaval já é em fevereiro, Natal a galera já tá dando beijo na boca, já... Já na loucura. Tocando um chiclete, como já... É, em Recife também, que é onde ele nasceu. Isso aí também. É que você falou Natal. Eu sei. Inclusive, fiquei chateado de não ter pensado nessa. Primeira parte. Tudo começou quando minha irmã falou que queria ir a uma dessas prévias. Eu, como bom irmão, me ofereci para levá-la de carro. Foi o meu primeiro erro. Uhum. Segunda parte. A prévia aconteceria num bairro bem residencial. Cara, e agora eu só tô com a voz do Dinho Ouro Preto cantando meus primeiros erros. Na minha cabeça. É, e aí meu corpo virou sol. Tudo viraria sol. No galo da madrugada, no galo da madrugada virou sol. A prévia aconteceria num bairro bem residencial, daqueles cheios de casinhas e ruas estreitas e de pedras. Fatos que serão fundamentais lá na frente. Ao chegar lá, todos os carros estavam seguindo o mesmo fluxo, uma linha reta por cerca de 100 metros, e depois, devido a um bloqueio na via, com um desvio à esquerda. O lugar ficava relativamente longe da prévia, então de repente, quando eu cheguei na curva, o bloqueio foi removido e um carro passou. Fazendo um cálculo na hora, pensei, o que poderia dar errado se eu entrasse ali? Se aquele carro entrou, ele vai ter que sair também, né? Não, esse foi o segundo erro. Terceira parte. Peraí, o carro passou, aí ele falou, não, tá bom, se ele passou, eu passo também, foi isso? Ele tava numa fila, tinha uma rua bloqueada, e abriu de repente e um carro entrou. Ele falou, se esse carro entrou, eu vou entrar também. Pronto, tá bom. Isso aí eu já achei que foi um erro de cara aí. Você já, é. Se eu tivesse no carro, já ia ficar puto. É, já ia, não, já ia falar, não, não, tá, cagou aqui. Mas isso é comum no trânsito, né? Pessoa vê o cara fazendo uma coisa e fala, ah, se ele fez, eu também posso. É tipo aquele, como é que chama, gente? Vocês vão saber, aquele cara que fazia aqueles testes do tipo, ah, se você vira ao contrário no elevador, as pessoas ficam incomodadas e querem virar também. Como assim virar ao contrário no elevador? Tipo, virar pra parede? É. Você entra no elevador e vira pra parede? É, tá todo mundo no elevador de frente pra porta. Se uma pessoa vira ao contrário, as outras se incomodam e tendem a virar ao contrário também. Sei. E aí eu não lembro o nome desse cara, mas enfim, depois eu vejo aqui. É uma boa nessa época de pandemia, né? Você entrar e ficar virado pra parede. Exato. É, então. É, dizem que era meio certo, na verdade. É. Ficar em 4 cantos ali, um de cada um de castigo ali no canto. Tipo, bruxa de Blair, elevador de Blair. Terceira parte. Ao passar do antigo bloqueio, já tinha pessoas na rua andando em direção ao bloco. Nada de estranho. A gente anda um pouco, e eu percebo que está começando a ter cada vez mais gente na rua. Logo, eu deixo minha irmã numa pracinha e começo a procurar uma saída. Ao falar com o Flanelinha, ele fala que tem uma saída à esquerda e ele começa a me guiar. Se passaram 15 minutos, nada de achar a saída. Cada vez mais pessoas ao redor do carro. O Flanelinha fala que a saída está próxima e fala que vai ver exatamente onde é. E essa foi a última vez que eu vi o Flanelinha. O narrador, né? E esta foi a última vez que ele o viu. É. E ele nunca mais foi visto. Cara, isso deve ser desesperador, hein? Seu carro sendo tomado pelo bloco, assim, você não conseguindo mais andar. E ele descobriu que, na verdade, era um folhão vestido de flanelinha, né? Sim. Era um galo da madrugada. Era um galo. Vem aquele bonecão também, né? Segue o bonecão. Caramba, será que tem um bonecão de flanelinha? Ah, ia ser demais, velho. Rafael! Flanelinha e Momento Alura, agora eu quero ver. Ah não, cara. Eu tava fazendo piadas justamente pra evitar que você fizesse um Momento Alura na hora do Flanelinha. Flanelinha e Momento Alura, quero ver se fazer isso sem ofender o nosso patrocinador. O Flanelinha tenta chamar sua atenção, porque se você estacionar perto dele, ele pode depois pedir uma ajuda pra você. Pra você não precisar chamar atenção dessa forma, nem precisar da ajuda dos outros, e mesmo que você já seja um profissional da administração ou da tecnologia da informação, você pode se aprofundar no assunto e se tornar um profissional em T. Que é um profissional que tem um conhecimento geral, mas tem um conhecimento profundo sobre uma parte, certo? Exato. E você tem um grande desconto no nosso link em alura.com.br/promoção/GugaCast. O Flanelinha é um profissional em T, né? Da manobra. É isso. É um profissional em T estacionar, seguramente. Nesse momento, chega um usuário de cannabis que fala que vai me ajudar. E nesse momento, eu tava aceitando a ajuda de qualquer um. Nossa. Olha só, eu já não gostei desse julgamento. Nosso amigo internauta aqui foi... Julgou, né? Julgou. Tava mais desorientado que o cara que tava cheio de maconha na cabeça. Eu ando um pouco mais com o carro, até um ponto que o carro está totalmente envolto de pessoas. Estava com tanta gente em tão pouco espaço que o carro estava balançando mais que um navio. Olha. O usuário de cannabis fala que a saída direita está bloqueada e não tem mais como seguir em frente porque tem dois food trucks bloqueando. Nesse momento, já aceitando a derrota, tomei a decisão de deixar o carro lá e ir pegar ele na manhã seguinte. Meu Deus, cara. E ele nunca mais o viu. Grande ideia. Cara, que loucura isso. Você simplesmente fala assim, não, vamos sair daqui. Tem um monte de gente em volta do carro. Não, vamos só sair daqui e deixar o carro aqui. Já vi gente desapegada com bens materiais aí, mas você tá de parabéns. Ele devia pelo menos ter encostado perto do food truck pra parecer que o carro era o food truck. Aham. Uhum. Era uma boa decisão. Eu achei que ele ia sair do food truck, ia comer um sanduba e pagar um sanduba pro usuário do cannabis que devia estar com fome, né, naquela hora. Uma larica desgraçada. É. Quarta parte. Depois de conseguir sair andando do bloco, eu entro num táxi e volto para casa. Ao chegar em casa e falar o que tinha acontecido pro meu pai, levei uma reclamação. E ele falou que ia voltar lá. Eu não ia deixar ele sozinho, então fui junto. Que coisa boa. Eu adorei que ele usou a expressão levei uma reclamação. Parece que é um review do TripAdvisor, né? Ele chegou lá e fez um bad review ali do filho. Levei 3 estrelas. Uma estrela, filho, 1 estrela. O pai chegou e falou assim, vou voltar lá. Que pai doido, velho. É o patrimônio do cara, né? O carro, porra. É, o pai tinha me dado um tapa na cara muito feio. Mas vamos lá. Eu nunca mais ia me recuperar da costa que eu tomava do meu pai. Cara, ele ia ficar muito revoltado comigo. Deixei o carro sozinho no meio do bloco lá, pai. Mas depois amanhã te pega. Imagina como é que o velho dorme a cabeça no travesseiro, cara. Tem que fazer amigo. Pensando, caralho, meu carro tá lá no meio do bloco. Bora dessa. Vai, vai. Ao chegar na localidade do carro, PS, foi difícil. A gente demorou uma meia hora. Descobrimos que o carro virou um point. Como? Onde você está? Ah, tô do lado do HB20 prata. Eu tô imaginando ele no meio do bloco tentando achar, apertando o alarme do carro, entende? Tentando ouvir o... Tentando ouvir assim. E a galera acha que é parte da música e começa a dançar, né? Uhum. Sentamos lá no capô do carro e ficamos esperando até aquela área esvaziar e podermos sair. Passamos 2 horas lá, sentados. Nesse meio tempo, a galera tava se pegando apoiada no carro, usando o teto como porta-copo, etc. Queria muito que ele falasse, aí meu pai pegou uma mina. Olhei pro lado, meu pai tava pegando uma mina. Tomando uma serva. Escalou muito rápido, né? Alugando o carro, né, para os casais de por hora. Quando do nada surge o carro que estava levando as caixas de som e ele queria sair. Aleluia! Deus é pai, não é padrasto. Meu pai entra no carro e eu vou para frente do capô para poder abrir caminho, quase como um fullback no futebol americano. Conseguimos levar o carro para uma área mais calma, onde esperamos por mais 30 minutos e tiramos o carro de lá. Essa área mais calma, conhecida como Alagoas. Ninguém teve que sair de Pernambuco para conseguir. É, teve uma área de descanso, né? Ele teve que parar ali pro carro esperar um pouco. Inclusive um abraço, né, para Alagoas. Cheguei em casa 5 horas depois de deixar minha irmã lá. E nesse meio tempo, ela estava no bloco, né? Errado. Depois de 1 hora, ela saiu do bloco e foi para uma festa. Sim, toda essa história... pra passar 1 hora numa festa. Parabéns pelo podcast e muito sucesso. Ah, foi bom isso. A decisão foi idiota, mas ele não sofreu nenhuma consequência, né? Cara, não sei, Guga. Que dia horroroso, cara. Pelo contrário, ele só foi pra festa com o pai dele. Foi uma boa lembrança. Aconteceu nada com o carro. Não, mas a pior coisa é tu ficar sóbrio no carnaval, cara. Carnaval é um negócio que tem que estar na manada ali. Senão, é uma experiência horrorosa. É um bando de gente insuportável. Se tu não tá insuportável igual, nem vale a pena. É, agora, sendo Recife como é, diferente de Natal, eles devem ter criado o bloco do HB20 Prata, que todo ano alguém vai com o HB20 pra lá e eles ficam dançando em volta do HB20, balançam o HB20, põem copo em cima do HB20. Com certeza. É, legal a gente conseguir patrocínio, né? Esse bloco aí. Logo, logo vai ter o boneco de Olinda do HB20. Sim. Um transformer, né? De boneco de Olinda. É, a porta é o braço, né? Que fica caído, assim. É. Ah, que maravilha. Música. Quem lê a próxima, Rafael? Você pode ler a próxima aí, Victor? Então vamos lá, o menino que sabia demais. Ele diz aqui, bom dia pessoal, vocês estão bem? Espero que sim. A minha história se trata de uma decisão idiota. No decorrer da história, aparentemente não vai se tratar de uma decisão. Mas no final, eu explico qual foi a decisão idiota. Bom, pra começar, lá estava eu em 2009. Me lembro que eu estava dormindo de manhã, pois era um sábado. É uma justificativa bem esquisita, né? Porra, é sábado, eu tenho que ir dormir de manhã. E acredito que eu fazia parte da molecada com 17 anos que acordava meio-dia num sábado, exatamente como todos nós aqui. Eu também. Como sempre que possível. Inclusive, eu acho que eu faço parte da molecada de 17 anos até hoje. Sim. Não sei se foi o critério, acho que eu tô lá ainda. Mas aquele sábado foi diferente, foi de primeira. Quando eu vi, até me faltou ar, já diria detonado. Mas aquele sábado foi diferente. Um dia que me lembro até hoje, como se fosse ontem. Naquele sábado, por volta das 8 da manhã, minha mãe me acordou e disse o seguinte: filho, vou deixar o dinheiro na mesa da cozinha e sair. E aí você vai na padaria e compra farinha de rosca. Faça isso antes do almoço. Não compre tudo em farinha de rosca. Vai voltar um troquinho. Ok. A demanda é muito específica. Sim. Farinha de rosca. Inclusive, é uma frase que é falada muito, muito, muito, muito nos grandes centros financeiros aqui de São Paulo. Não gaste tudo em farinha. É. Inclusive, vamos lá. É, gostaria de enfatizar a palavra troquinho. Prestem atenção nela porque fará todo sentido para a história. Bom, por volta das 11 horas, eu levantei e lembrei do pedido da minha mãe. Me troquei, peguei o dinheiro na cozinha, duas notas de 10 reais e fui para a padaria. Chegando na padaria, não encontrei nada no balcão com o nome farinha de rosca. E não fazia a menor ideia do que era. Cara, adolescentes, né, são maravilhosos, né? Ele tinha 17 anos e nunca tinha ouvido falar em farinha de rosca. É muito maravilhoso, né, cara? Eu queria fazer um estudo isso, porque o homem, eu não sei porquê, cara. A gente, quando entra nessa fase da puberdade, da adolescência, acho que o nosso QI decai, assim, estupidamente, né, velho? Era tipo assim, a gente era uma criança brilhante, aí nessa fase vira uns imbecis e volta à normalidade. Lá pelos 23, assim, começa a voltar ao normal, assim. É, e vamos chamar isso de efeito farinha de rosca. Efeito farinha de rosca, exatamente. Eu gosto muito que ele fala, não encontrei nada com o nome farinha de rosca. Cara, ele queria um negócio muito específico, né? Tem que ter a instrução muito clara. Eu tô com uma certa inveja do bucolismo da cena, sabe? Você acordar, sim, meio-dia, pegar 20 pratas e ir na padaria, e isso é o seu dia inteiro. Sim. É bonito, né? Me deu inveja de tempos mais simples, assim. Putz, é só isso, cara. Exato. Eu quase consigo sentir o calor do dia. Devia estar um dia quente, assim, sabe? É, aquele solzinho, sabe? É, eu também. Aham. Uhum. Costas suadas. Exato, exato. Eu tenho quase certeza que nesse dia ele merendou pão com manteiga. Ah, aquele pãozinho com manteiga e um café com leite. Com certeza. Vamos lá. Logo perguntei para a atendente: bom dia, por favor, eu gostaria de um pacote de farinha de rosca. Eis que a atendente me responde de uma forma assustadora, que me arrepiou e me congelou por cerca de 5 segundos, dizendo o seguinte: quantos gramas você quer? Ou seja, a mãe não especificou a quantidade de farinha de rosca. Eu não fazia a menor ideia do que estava comprando e minha mãe não me disse que a quantidade seria por minha responsabilidade. Eu estava em choque. Mas lembrei, ficou muito chocado. Eu lembro num caso uma vez, quando eu era bem moleque, minha avó, eu morava com a minha avó, e aí era eu, meu pai e minha avó na casa. E minha avó era encarregada das compras, assim que meus pais trabalhavam. E aí teve uma fase que ela tava velhinha já, e eu que ia pro mercado. E ela falou assim: meu filho, vai lá e compra mortadela. E me deu 5 reais. E também não me especificou a quantidade. Então eu sou solidário com o rapaz aqui, porque quando eu falei, dei os 5 reais e falei assim, ó, me vê tudo em mortadela, acho que as pessoas não têm ideia do quanto que é 5 reais de mortadela. Principalmente nessa época aí. É, na época que eu era moleque, sei lá, 20 anos atrás, era muita mortadela. Cara, cheguei com 2 palmas de mortadela em casa, todo mundo arrotando mortadela uma semana na minha casa, o negócio horroroso. Muito triste. Mas mortadela é muito gostoso, né? A farinha de rosca, por outro lado. É, com certeza. Mas, pô, mortadela com queijinho. Limãozinho em cima, fica bom. Limãozinho, com certeza. Pô, fica até com vontade aqui. Até pedi um Bela Paulista aqui daqui a pouco. Vamos lá. Mas lembrei que ela me disse assim: vai voltar um troquinho. Logo, como eu tinha 20 reais, imaginei que o troquinho seria menos da metade do dinheiro. Mas não tão pouco. Adorei que ele arbitrou uma coisa. Fiz um cálculo rápido, porra, um cálculo realmente muito rápido. E resolvi pedir uma quantidade que me voltasse de troco uns 5 reais. cara, ele pediu 15 contos de farinha de rosca. Farinha de rosca é basicamente pão, né? Pão, pão velho ralado. Pão moído. É. Farinha de rosca, 15 contos de farinha de rosca. Vamos nessa. A mulher assustou quando eu pedi 15 reais de farinha de rosca. Foi pra dentro da padaria e fez o meu pedido. Pô, já foi um atacado, já considero atacado já isso. Voltou com um barril. É. Quando retornou com um saco enorme cheio de farinha. O mesmo quase não cabia na balança do balcão. Eu assustei, fiquei imóvel e todos da padaria ficaram olhando aquele saco enorme com 5 quilos de farinha de rosca. Que custou 15 reais. E o engraçado é que o cara não vai recuar, né? Ele não vai falar assim, não, puta, eu errei. Não, ó, era 50 centavos. Não, agora eu vou até o fim. Não, não. É. Vou passar de idiota aqui nessa... É. Agora eu vou até o final, é. Vou passar essa vergonha. É exatamente isso que eu precisava, 15 reais de farinha. Você não sabe o que eu vou fazer? Você não sabe a quantidade de bife à milanesa que eu tenho que fazer? Cara, vai empanar o bairro dele inteiro, velho. Meu Deus. Me lembro de eu voltando pra casa com 5 quilos de farinha de rosca, uma vergonha e desespero inacreditável, mas de consciência limpa, pois fiz tudo que a minha mãe pediu, além de voltar com um troquinho. Olha aí, hein? 10-10, hein? Esse é um vencedor, esse homem. Esse aqui, que grande ser humano. Cara, olha a conclusão, arremate é maravilhoso. Agora fica por conta de cada um. Ele fez uma cagada gigante e mandou um só Deus pode me julgar. YOLO. Agora fica por conta de cada um. De quem foi a decisão mais idiota? Da minha mãe, por me deixar com essa quest na padaria? Certamente. Tem a sua parcela. Sabendo que eu não fazia a menor ideia do que era farinha de rosca. Minha, por pedir 15 reais de farinha de rosca. Ao invés da opinião de alguém, cara, era só pedir a opinião de alguém especializado, né? Era só falar, eu não sei. Quanto você acha que eu devia levar? É, quanto você acha que é uma quantidade boa de farinha, assim? Tanto bom, assim, de farinha. Quanto normalmente as pessoas compram? É. Eu só ia mostrar a mão e falar, esse tanto aqui, assim, ó, fazer uma concha com as mãos, assim, ó. Eu quero esse tanto assim, ó. É, quanto eu preciso pra empanar uma cama de casal? Ou quem foi a decisão mais idiota? Pode ter sido também a do padeiro, que preparou 5 quilos de farinha de rosca, ao invés de sair fora da cozinha, me bater e depois jogar farinha em mim. Ou caso tenha alguma outra opinião ou decisão que poderia mudar o meu rumo pra casa com 5 quilos de farinha de rosca, por favor, me digam. Gostei que no final ainda mandou um você decide aqui no final. É, excelente. Eu acho que o padeiro achou ótimo. Ele falou, porra, finalmente. Claro. Nossa, ela deve ter estourado. Ele falou, nossa, ganhou umas farinhas de rosca encalhadas aqui desde o Natal, que a galera como rabanada, não fez muita rabanada esse ano. Tem um monte de farinha aqui. Eu queria saber a reação da mãe dele quando chegou lá e tinha um barril de farinha. É. Meu Deus, meu irmão. Ela devia conhecer o filho que tinha, ela só falou, ah, meu filho. Cara, 5 quilos de farinha é muita farinha, bicho. Ele podia terminar, né? Hoje a minha mãe tem uma panificadora de muito sucesso. Assim que a gente começou. Até hoje. Hoje eu tenho um canal no YouTube em que a gente empana a televisão. Hoje eu ainda tenho 4 quilos de farinha. Em algum momento vai aparecer um anúncio, né? A gente vai abrir um vídeo no YouTube e vai aparecer... Oi, eu sou fulano de tal. Eu compro apenas 15 reais de farinha. Hoje eu tenho o Império da Panificação aqui. Estou assim, investindo apenas 15 reais e 5 quilos de farinha de rosca. É, você pode ser como eu. Ele é tipo a Betina da farinha de rosca. Rafael, quem lê a próxima aí? Lê aí. Tá bom. A próxima história se chama Segredo Confidencial. Que episódio é esse? Ah, eu não lembro o episódio, mas é um nome maravilhoso, né? Segredo Confidencial. Olá, Guga, Rafa e possíveis convidados incríveis. Infelizmente, não foi dessa vez aí, Igor. Me chamo Igor Kaleu, fotógrafo e videomaker. Tenho 30 anos, sou de Planaltina, DF. Não tem problema meu nome ser divulgado. Ah, e a pronúncia é Kaleu. Igual ao Superman. Ah, que foda, cara. Porra, mandou bem demais. Mandou bem demais. Igor Kaleu. Sim, minha mãe achava o Christopher Reeve lindo e resolveu me agraciar com o nome do personagem mais icônico dos filmes da época. Mas o legal é o seguinte, é o segundo nome dele, então tudo bem. Eu acho que a gente devia ter essa cultura, o segundo nome ser legal. entendeu? O primeiro nome é normal, não tem problema, o segundo nome é só seu. É livre. É. Eu tenho um segundo nome que eu não revelo pra ninguém. Ah, é? Você vai revelar pra gente agora? Não, eu vou falar, não tem nada demais, é porque é só uma combinação estranha e é uma coisa que cortou um pouco meu coração. O meu nome é Vitor André. Ah, ok. E porque André era um menino que meu avô gostava muito de uma criança que tinha lá na rua de casa, e ele sempre quis ter um neto. Só que meu avô faleceu pouco antes de eu nascer. Ah. E aí meu avô sempre quis que o nome do neto dele fosse André. Ninguém sabe por quê. Ninguém na minha família sabe explicar. Quem foi que jogou um Vitor no meio? Entendi. É, porque você podia muito bem só ser chamado André. É, então. Alguém jogou um Vitor ali. E meio que na hora parecia uma boa ideia, sabe? Tipo sei. Assim. E aí quando eu perguntei da minha mãe, a resposta dela foi, ela virou e falou assim... não sei porque eu fiz isso não. E essa decisão me acompanha todos os dias de minha vida. Eu tava lá na cara do gol, né? Então o nome dele vai ser André Camejo. Não, peraí, rapidão. Que tal o Vitor, André? Victor, com C. É. E realmente ninguém sabe dizer quem foi que jogou essa ideia, né? Alguém falou um Vitor, assim, meio jogado, e ficou. E foi pra frente do André. Cara, uma série de decisões, assim, que estamos aqui agora. Pois é, agora podia ser pior, né? Se seu avô gostasse muito de condicionador amarelo, seu nome podia ser Vitor Neutrox. É. Exatamente, graças a Deus, né? Vitor Neutrox ia ser um nome muito maneiro. Vitor Neutrox. Eu sempre quis um nickname legal na época do Mirk. Nunca tive. Isso poderia ter resolvido meu problema. É? Bom, ainda pode, nada te impede. Ainda pode, né? Entrar no Mirk sozinho, só eu lá no Mirkão, assim. Meu Trox. Aí entra um cara, só fala assim, vai tomar no cu e sai da sala. É, só isso. Como bem sabem, as crianças dos anos 90 tiveram ótimas referências musicais e a canção Papo de Jacaré não poderia ficar de fora. Isso sim é uma ótima referência musical. Aí eu já não sei do que ele tá falando. Morávamos na cidade ocidental, Goiás, que é em torno do DF. O Guga deve saber, eu sei. Porra, se eu sei. Lembro da minha mãe, professora no município, ter comprado um aparelho de som que tocava CDs. Não era apenas um toca-CDs comum. Era um mega toca-CDs carrossel com espaço pra 3 CDs. Cara, que sonho de consumo. Nunca tive um. Cara, isso era demais. E era muito a imagem do futuro pra gente, né? Era assim, ele tocava discos prateados e refletores, assim, é muito aquela imagem do futuro dos anos 2000, né? Eu falei que eu nunca tive um, mas na verdade, assim, eu quis durante minha adolescência toda, nunca tive, e aí depois de adulto, o Rafael foi lá e me deu um de presente. Muito obrigado, aliás. Ah, de nada. Com 2 toca-fitas e um deles também gravava. O que eu tinha era assim também, da Philips. Exato. Por um segundo eu achei que tu fosse reclamar agora, né? Porra, meu não tinha esse. Rafael podia ter dado um melhor pra mim. Não, tinha, era fodão. Esse que o Rafael me deu era fodão, cara. Me arrependo de não ter trazido ele pra cá. Em 1999, no lançamento do CD P.O. Box ao vivo... Ah, meu Deus... Eu não sei do que é, você sabe o que é, Vitor? P.O. Box era a banda. Que a banda do Papo de Jacaré. Eu nunca ouvi falar nenhuma vou das duas coisas. Vou bater uma real, vou dizer que sou tal. Tá. Bater um papo no café, é Papo de Jacaré. Mas vê se fala, por favor, a minha língua. Uma das grandes rimas da língua portuguesa pra mim. Por quê? Que ele fala, vê se fala, por favor, a minha língua, que já deu até uma íngua. Por causa do teu inglês. É. Ele rima língua com íngua. É, bom, cara. Alguém tinha que fazer, né? Rimas raras e preciosas aqui no GugaCast. Eu nunca tinha ouvido nada, nenhuma dessas coisas. Nunca tinha ouvido falar na banda e nem nunca tinha ouvido essa música, a não ser agora que vocês quebraram essa invencibilidade. Se eu fechar os olhos, eu consigo ver o programa do Faustão em que eu vi na época. Nós, como bons brasileiros, não podíamos comprar o CD original, então recorremos à alternativa de uma cópia pirata. E por incrível que pareça, tocou de primeira no som novo. Escutávamos tanto, mas tanto, que as bordas do CD pirata começaram a descascar. Então, as últimas músicas não estavam mais funcionando. Cara, inclusive, que ódio que dava quando o CD começava a ficar pirento desse jeito. É. Nossa, que ódio. Não sei se vocês eram muito de fazer o do Nero? Não, pra caramba, a gente fazia coletânea, mas eu nunca tive esse problema não, cara. Nossa, eu ficava com muita raiva, porque assim, o acesso ao computador lá na minha casa não era muito bom, assim. Porque assim, meu pai era um dos poucos pais dali da minha galera que sabia mexer no computador, entende? Sim. Porra, era muito triste, porque eu não conseguia fazer nada no computador, porque todo mundo, não, papai não sabe mexer, eu te consigo fazer. Vamos lá, que tinha internet, a gente faz. Meu pai sabia tudo, velho. Então qualquer merda que eu queria fazer, eu não conseguia. E aí ele tinha um negócio que ele achava que eu ia fazer cagada e eu ia quebrar as coisas. Então eu não deixava mexer muito, entende? Então, pra eu conseguir um segundo ali pra queimar um CD no Nero ali, pô, era uma desgraça. Quando o CD começa a quebrar, eu ficava enlouquecido, era muito triste. Inclusive, é um bom momento, do tipo assim, um momento de nostalgia que eu sei que o Guga gosta, Vocês lembram qual foi o primeiro CD pirata que vocês fizeram, assim? Tipo, primeira coletânea ou o primeiro CD que você falou, olha, eu fiz esse CD pra mim aqui. Tipo, o que que tinha? Que música que tinha? Tipo, porque o meu foi um... Cara, foi muito marcante na minha vida isso, que foi um amigo meu. Eu não tinha o drivezinho de gravar o CD, né? Porque não era... Você tinha um drive só que lia... E aí depois chegou o drive que também... Gravava. Gravava, né? Sim. Que era o RW, né? Que chegava ali antigamente, né? E aí ele... Eu não tinha ainda. Aí, tipo assim, o primeiro amiguinho do colégio conseguiu um. E o primeiro CD que ele gravou pra mim era o Californication, do Red Hot Chili Peppers. Ah, ele copiou o Californication. Não, copiou mesmo. Copiou inteiro, é. O meu lance era fazer coletânea. Eu fazia em cassete, né? E aí com o tempo foi deixando de existir o lugar onde você tocar os cassetes. E aí quando eu comprei, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma coletânea. E dar de presente pro Rafael, que eu imagino que você tem até hoje, né, Rafael? Eu não sei. Não é, Rafael. Aquela que tem o Otto na capa? Ah, eu devo ter sim. Porra, aquela era muito boa. O Otto, o Otto? O Otto dos Simpsons, o motorista do ônibus. Ah, caramba, você conhece o cantor Otto. É, poderia ser também, mas não. Cara, eu não sei se foi o primeiro CD que eu tive, mas eu gravei um CD do Pet Sounds, dos Beach Boys, porque não tinha pra vender. Então eu baixei as músicas e gravei no CD. E eu tenho ele até hoje. Esses dias eu tava mexendo nos CDs aqui. Eu achei ele e falei, cara, não vou jogar fora. Eu tenho o CD original hoje, mas eu não quis jogar fora porque é muito carinho. É, cara, foi uma época... Era uma época muito boa essa daí do... E olha que eu não sou um cara de muita nostalgia, assim, cara. Não costumo ter momentos muito nostálgicos, não. Mas esse do... Essa relação com os CDs... gravados, assim, que a gente fazia nossas próprias coletâneas e tal. Nossa, você lembra que isso explodia minha mente demais. Tinha uma locadora de CDs na minha rua. Você ia lá e alugava o CD. Você passava fim de semana com o CD e devolvia. E aí eu pegava, copiava tudo, pirateava, tinha uma coletânea lá em casa. O legal era o tempo, né? Era o tempo que... Igual a gente tava falando do menino aqui que acordou no sábado e foi comprar farinha, porque a gente não tem mais tempo pra isso. Eu vou ficar aqui 4 horas preparando uma coletânea, vou gravar lá no CD. Você não tem mais isso. Não faz mais isso. Era quase um artesanato, né? Era um negócio meio artífice ali. Você tinha um carinho ali, era doido. É tipo fazer um vaso. Continuando. Eu, com 9 anos, sozinho por alguns instantes em casa, fui olhando o CD e cutucando com a unha os descascadinhos. Fui cutucando, cutucando, cutucando e pimba. Lá estava só o plástico do CD. Fiquei espantado e pensei, eita, o que eu fiz? Eu não sabia que aquele espelho do CD era o que fazia tocar as músicas. Coloquei no som e não dei nada. Desliguei o som, liguei de novo e nada. Aí bateu o desespero. O CD que minha mãe mais gosta. O preferido dela. Só tem esse do jacaré que dá aula de inglês no navio português. Meu Deus, que gosto da mãe dele, cara. Não tem problema. Ela que devia estar desesperada dela gostar desse CD. Eu acho que, inclusive, a gente leu errado o sentido. Porque eu acho que ele leu assim... Bateu o desespero. O CD que a minha mãe mais gosta é esse. Essa bosta aqui. Eu parei, pensei, já sei. Tive uma brilhante... Foi bom, belo verso, hein? Parei, pensei, já sei. Tive uma brilhante ideia pra tentar reverter a situação. Peguei um corretivo líquido nas coisas da minha irmã mais velha e escrevi P.O. Box ao vivo no CD que tava só o plástico transparente. Logo em seguida, abri a gaveta carrossel para 3 CDs, coloquei no espaço com a numeração 1 e pus para tocar. Nem esperei secar o corretivo. Minha adrenalina não... Caralho, o que você tava pensando que você ia fazer? Que loucura, cara! É, já sei, se eu escrever P.O. Box, a música vai automaticamente voltar. Cara, o que você tava usando, cara? Já caiu um Death Note, né? Você escreve ali e acontece. Um Death Note do Que loucura, cara. Caramba. Como bem sabem, não deu em nada. Então eu abri a gaveta e lá estava o CD todo borrado de corretivo. Que cagada. Pois tinha girado bem rápido na tentativa de ler alguma coisa. Mas não era só isso. A parte de dentro do carrossel ficou toda... Cara, o que você tava achando que ia acontecer, seu maluco? Coisa boa. Ficou tipo aquele misturador de tinta da Leroy Merlin, sabe? Que sacode a tinta pra caramba. Aflito, peguei o CD, quebrei e joguei no lixo. Pra não deixar mais rastros do que eu já tinha. Por que você não fez isso antes? Graças a Deus. Apagou todas as pistas, hein, fera? Muito bem. É um ninja. Mal posso ver seus movimentos. Ele devia ir no lixo e pintar com corretivo no lixo. Não tem nada aqui. Ele vai lá no lixo e escreve P.O. Box, ao vivo. Fim de semana seguinte, faxina na casa, dia de colocar aquela música alta. Vem minha mãe perguntando sobre o CD do Papo de Jacaré e eu consegui me manter forte dizendo que não tinha visto. Ela revirou a casa toda e nunca achou o CD. Tempos depois, eu criei coragem e contei o fato. Então ela só riu do meu caso e deixou passar. Cara, ele não detonou o aparelho de CD e isso foi surpreendente. Isso é surpreendente. Surpreende, quero até saber a marca desse negócio aí que eu vou atrás. Porque é um grande aparelho. Mas o que eu gosto nessa história é que ela tem uma decisão idiota de criança, que é o momento que ele decide raspar o CD com a unha. Ele não tinha nenhum objetivo com isso. Ele só falou, ah, tá descascado aqui, eu vou empurrar com a minha unha. E ele fez isso até acabar o CD. Aham. Uhum. Você só fez e você não percebeu. E a outra decisão idiota de criança foi, não, eu vou escrever P.O. Box aqui e magicamente ele vai voltar a funcionar. É, nossa. Imagina o desespero, né? E parece muito que o raciocínio dele foi assim, ok, agora tá transparente. Quando não tava transparente, tocava. Então eu vou pintar e vai ficar... E a música volta. É porque se ele é um leitor de CD, né? Se você escrever P.O. Box, ele vai saber. Ah, meu Deus, é isso. Pra mim é isso. Eu adoro esse raciocínio dele de falar. Sabia que se eu pintar um vidro, ele vira parede? É mesmo? Pintar a janela, ela vira uma parede? Quem lê a próxima aí, Rafael? Posso ler essa aqui? Lê aí. Essa história se chama A Misteriosa Viagem de Homer. Olá, Guga, Rafa e possível felizardo convidado. Me chamo Bruno, morador da cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo. Sou um assíduo ouvinte do GugaCast, que sempre me perguntava quando seria a oportunidade de mandar minha história. E como diria o glorioso Milton Leite, agora eu se consagro. De verdade. Essa história está sendo enviada para o tema Decisões Idiotas, mas tanto pode ser usada para os temas de viagem, quase-morte, sorte-azar, aventura e muitos outros. Hashtag Rafa Minota. Eu notei. Deu certo. Prólogo. Tudo aconteceu no ano de 2017, na região de Visconde de Mauá, um distrito localizado no alto da Serra da Mantiqueira, muito simpática e repleta de belezas naturais. Minha família mora lá há muitos anos, então é de costume, como os primos grandes da cidade, irmos visitar nossos familiares. Eu fiquei na dúvida aqui se ele é o primo grande da cidade morando na São José dos Campos. Acho que ele é o primo da cidade grande pra eles é São José dos Campos, e o interior ali é o Visconde de Mauá, não é isso? Ah, entendi. Em um belo final de semana de verão nas minhas férias, passeando na casa da minha família, eu e meu primo, Piriri Pororó, coloquem ou não um nome. Eu acho que Piriri Pororó tá ótimo, né? Tá maravilhoso. Piriri Pororó é isso. Ele é um curumim, né? Precisávamos descer a serra e ir até Resende, Rio de Janeiro, comprar algumas coisas e resolver alguns assuntos. Foi aí que começaram uma série de decisões idiotas, das quais eu não me orgulho, mas dou muita risada até hoje. Decisão idiota número 1. Emprestar a moto do mochila de criança. Precisávamos de uma condição rápida para resolver nossas pendências na cidade. E lá, não se tem muitos horários de ônibus disponíveis aos finais de semana. Meu primo, com a solução perfeita, me aparece com uma moto emprestada de um amigo. Provavelmente o sujeiro de umbigo. Uma bela CG-150. Olha, já tô amando esses apelidos aqui. É um grande apelido, sujeira de umbigo. É muito bom. Nossa, parece que em algum momento ele foi vítima de uma pegadinha do Mussão. Sujeira de umbigo. Sujeira de umbigo. Sujeira. Do umbigo. Pegadinha do Mussão. Uma bela CG 150 cilindradas com histórico mecânico de dar inveja e belíssimos pneus desprovidos de qualquer qualidade e aderência. Que beleza. Tudo que precisávamos para descer uma serra em direção ao nosso destino. Ok. É. O destino é o céu, né? Pelo que eu tô vendo. Ele vai descer a serra e subir depois. Uhum. Seguimos nosso caminho serra abaixo e então um sinal de uma noite no mínimo interessante nos foi dado. O pneu dianteiro da maravilhosa moto murchou subitamente, nos deixando na mão logo ao fim da serra. Mas tudo bem. É muito fácil achar um borracheiro em pleno domingo à tarde em uma estrada isolada, não é mesmo? Por fim, achamos um senhor que fazia pequenos consertos pela bagatela de um olho da cara. Pagamos o homem, ignoramos o sinal divino e continuamos a jornada. Tarde da noite, e feito tudo o que precisávamos fazer na cidade, paramos para comer um lanche, o que me rendeu uma grande decepção, com o tio do lanche por colocar ovos de codorna e uvas passas no meu tão querido cachorro-quente. Meu Deus. Ah, mas isso daí eu descobri recentemente que é uma tradição do Rio de Janeiro. Em alguns lugares, colocar ovo de codorna. Ovo de codorna eu achei maneiro. Mas uva passa? Inclusive, eu sei que sim. Por exemplo, você tá lá e alguém tá comendo cachorro quente. E tu pede uma mordida e tu morde justamente o ovo de codorna, é muita sacanagem da sua parte. Mas peraí, é tipo um ovo de codorna? É, um ovo de codorna. Que loucura, cara. Um ovo de codorna cozido? É. um ovo de codorna cozido no meio ali. Inteiro ou ele é fatiado? Inteiro. Que loucura, cara. Ele é tipo uma cereja no bolo, é isso? Exatamente. Porque se fossem vários, assim, tipo, ao longo da salsicha, ia ser maneiro. Mas um ovo... Quem me contou foi o Nigel, que é um amigo meu lá do Rio. É muito surpreendente isso. É, tipo quando tu vai, sei lá, no Espoleto, tu pede pra colocar ovo de codorna e o cara pega, tipo, três. Aham. E fica aquela visão muito triste de três ovos dançando na frigideira, assim, muito triste, assim, cara. Três ovinhos, assim, é... Uma tristeza muito grande. Você nem fica o que eu peço, velho. Eu falo, põe ovo de codorna, o cara pegar três ovinhos e... Minha filha, quando ela tinha 3 anos, a Bia, ela viu pela primeira vez um ovo de codorna. Eu falei, olha, filha, esse ovo pequenininho é um ovo de codorna. Aí ela falou, é um ovo de pintinho, né, pai? Ah, meu Deus, ela achava que era... Não é muito fofo? É muito fofo. Ovo de pintinho. É bonitinho. Mas, na verdade, é um ovo de pombo, né? É uma espécie de pombo. Se você pensar bem, é igualzinho ovo de pombo. É, então... Agora eu fiquei com muito nojo. Se você pensar bem, é igual ovo de pombo. O aspecto, o tamanho, igualzinho. Cara, e agora é preocupante. Bem preocupante. E realmente não tem como você saber. Não tem. É, então ele comeu um cachorro quente com ovo de pombo e uva passa. Talvez. Não, e os lugares que eu já tive que comer viajando por esse Brasil de meu Deus, nunca mais eu vou pedir um ovo de codorna na minha vida. Imagina. Qual a chance? Depois que eu descobri que a cereja do mercado é chuchu... É, cara. Mas codorna é só um pombo bem arrumado. Gourmet. É. É um pombo cheiroso, né? É. Inclusive, eu vou deixar meu protesto aqui. Eu acho que tem pessoas muito inteligentes ouvindo a gente. Com certeza, grandes doutores, zootecnistas, veterinários. Já é tempo de alguém explicar pra gente por que os pombos estão ficando sem dedo, né? É, eu não sei nem do que você tá falando, cara. Não, aqui em São Paulo, por algum motivo, os pombos andam tudo sem dedo, cara. Que louco, cara. Sem dedo, com os pés tortos, é um negócio muito esquisito. Se alguém souber me explicar, por favor. Caramba. Sempre quis saber. É tipo Springfields que a gente tava falando aí. Exatamente, exatamente isso. Posso continuar? Continue. Sim. O que me rendeu uma grande decepção com o tio do lanche por colocar ovos de codorna e uvas passas no meu tão querido cachorro-quente, que na inocência pediu um completão, sem saber dos estranhos acompanhamentos alimentícios que ali eram muito comuns. Superado então esse hot dog do mal, decidimos voltar. Já era por volta das 11 horas da noite e estávamos próximos ao início da serra. Foi então que o quina de mesa, o pochete de idoso, o louça suja seca, resolveu agir com mais vontade. São todos nomes pro Satanás, é isso? Sim. Pro capeta, é. O quina de mesa, pochete de idoso. Era o mocinho ali de baixo. Do pastel de mosca. O atendente da C&A. O pirulito chupeta. O beijão. Ah, o que não usa máscara. O formiga rainha. O pioco. O CC de adolescente. O marceneiro de confiança. O derruba Arnaldo. O contador. O picolé genérico. O din-din genérico. O Uber que peida. Continuando aqui, resolveu agir com mais vontade. E sei lá por quais motivos, o pneu traseiro da nossa maravilhosa moto emprestada furou do nada. Já não bastava o dianteiro ter furado na descida, o traseiro tinha que furar no início da subida da serra, em um domingo, tarde da noite e sem nada à nossa volta. Foi aí que então tivemos a nossa segunda brilhante ideia. Um pouco atrás da gente, bem no início da serra, havia um restaurante que se encontrava fechado e era o último ponto de ônibus em direção a Visconde. Meu primo disse que o último ônibus passaria por ali às 11h30 da noite e que se voltássemos depressa, eu poderia descer da moto, embarcar no ônibus e ele tentaria subir com a moto e seu pneu furado de uma forma meio desajeitada, mas com mais facilidade tendo apenas um tripulante. Nossa, cara, com pneu de trás furado. É. Decisão idiota número 2. Dois homens em uma moto também é nome do capeta. Fizemos então o que meu primo disse. Demos meia volta, sentido ao restaurante, e seguimos com muita pressa e horário apertado. Próximo ao local, avistamos ao horizonte nosso salvador. Um Mercedes antigo, com um motorista que deixaria o Lewis Hamilton no chinelo, e que, adiantado como só ele, já havia passado pelo ponto. Nós dois, gênios momentâneos, resolvemos parar a moto, descer, ainda equipados com nossos capacetes, e acenar para o motorista pedindo que ele encostasse e me deixasse entrar. Nesse momento, vi aquele prédio de 4 andares na horizontal sobre rodas, embalado pela velocidade e força do ódio que esse motorista tinha no coração, seguindo em minha direção como se não houvesse amanhã. Me lancei fora de seu caminho com toda a habilidade de um praticante de parkour de Taubaté, liberando espaço para sua passagem enfurecida. E mesmo assim, quase acertando meu primo, que se encontrava mais ao lado. O cara realmente achou que eles eram bandidos, cara. É, deve ter sido isso, é. Ele olhou e falou, vamos passar aqui em cima e já era. Caramba, vai, vai, tá ficando bom, vai. O Justiceiro. Um ponto que deixei para informá-los agora é que, por um acaso do destino, essa bela e pacata vila estava sofrendo com dois assaltantes de fora que ninguém conhecia, furtando várias pessoas e deixando a única viatura policial da cidade em pleno estado de calamidade. Abalados por essa experiência de quase morte, resolvemos tentar os dois subir a serra em cima da fatídica moto. Claro que, sem sucesso, não chegamos nem na metade da serra. Ligamos para nossa prima, Piriri Pororó, e pedimos um socorro para nos ajudar a subir o restante da serra em sua caminhonete. E que, claro, concordou e disse que logo iria nos encontrar. Calma lá. A prima do cara tinha uma caminhonete o tempo todo? Ao invés de pegar a moto, não podia ter pegado a caminhonete? Não é? Ou ligar assim que furou o pneu, né? Aham, uhum. Caralho, ele quase foi atropelado e falou, por que agora a gente não pede ajuda? Ideia, velho. É, decisões idiotas, né? Então sentamos em um único ponto de luz que havia no meio da serra com a moto encostada e aguardamos pela ajuda. Poucos minutos depois, surge um farol muito forte focado em nossa humilde presença na serra. Senti um breve momento de felicidade depois de ter passado muita raiva com aquela bendita moto e com um cachorro quente repleto de ovos de codorna e uvas passas, achando que minha prima havia chegado. Mas não era bem esse o caso. Desembarcam na via, dois policiais extremamente enraivecidos, com suas armas apontadas para nós e com os dedos firmemente posicionados nos gatilhos. Nos fazem uma abordagem incrivelmente carinhosa e atenciosa, como só os policiais que vivem sob tensão constante e mal pagos do Rio de Janeiro saberiam fazer. Nossa. Oh, aquele carinho gostoso, né? É. Aquela sessão de massoterapia, né? Sessão de massoterapia aí, um reiki, né? Reiki. Um rei com doin, né? O negócio. Ela que aperta só os pontinhos bons, assim, aperta. Tranquilo, é relaxante. Minha segunda experiência de quase morte em menos de meia hora. Ouvir os berros e sentir toda aquela tensão psicológica de uma abordagem feroz de dois policiais no meio do nada, completamente enfurecidos pelos tais ladrões que atormentam sua bela cidade. Não foi nada legal. Quase tão ruim quanto ovos de codorna e uvas passas no seu cachorro quente. Acontece que, assim que tentamos aquela abordagem genial e desesperada ao último ônibus subindo a serra, o motorista imediatamente ligou para os policiais e disse que dois rapazes tentaram assaltar seu amado ônibus. Informou nossas características e onde aconteceu. O Vitor matou na hora, né? É. Matei na hora. Cara, só quem cresceu em Belém do Pará sabe que isso acontece toda hora. Isso aconteceria certamente com eles, do mesmo jeito. Então, aqueles policiais estavam com o bote certeiro. E talvez por isso, tanta vivacidade na sua abordagem. Esse eufemismo foi melhor. Vivacidade na abordagem. Eu adoro, adoro. Aquela cacetada na sola do pé gostosa, só pra dar uma acordada. Depois de algum tempo de ferocidade inigualável, o mal-entendido foi se esclarecendo e que, com a graça de Deus, nossa prima chega ao local em que estávamos, confirmando então toda a nossa história. Não fiquei me sentindo mal pela abordagem deles e nem nada do tipo. Imagino o tipo de coisa que eles passam na sua profissão e entendo toda a força que eles demonstraram pela situação que se apresentava. Depois de tudo esclarecido, os policiais pediram desculpas pela exaltação, explicaram que ocorreu a denúncia e o porquê da abordagem psicologicamente mais intensa. Caralho, é muito engraçado isso, cara. Os policiais chegaram dando um pavor do tamanho do mundo, deixou todo mundo cagado, deu uns empurrão aí, com certeza uns gritos na cara. Pô, desculpa aí, cara, realmente exagerou um pouco. Desculpa aí, cara, sabe como é que é. Aí dele se não desculpar, né? Vai falar o quê? Vai falar, não, não desculpo, não. Tem uma história boa dessa de cara que se exalta, assim, na hora errada. Tem um amigo meu que tem uma... Amigo meu de Brasília, inclusive. Que ele era punk e tal, anos 80, assim, mega punk, ia nos barzão lá e tal. E aí, um dia, tava lá no bar punk, e ele era punk, assim, verdadeiro. Não tomava banho, ele fedia. Era meio pesado, assim. E aí, ele tava lá e ele conta a história que desceram... Dois skinheads, assim, o bar era meio num porão, assim, desceram dois skinheads, e aí os caras bateram o palmo e falaram assim, atenção, atenção, vai todo mundo levar porrada. E saíram batendo em todo mundo. Caramba! E aí, esse amigo dele, tinha um amigo dele que era meio malucão, assim, falou, não, vou pegar esse cara. Eles estavam batendo lá, e ele pegou uma cadeira e deu com a cadeira nas costas de um dos caras. E ele bateu, blá, quebrou a cadeira com toda a força. De repente, o cara sentiu o golpe, assim, cara, se estalou as costas, assim, virou, olhou pro amigo do cara e falou, ah, é cadeira? E assim foi. E assim terminou a história do amigo dele. Quando o cara virou e falou assim, ah, é cadeira? E aí a porrada foi pra um outro nível, muito diferente. Caraca, frase que você nunca quer ouvir na vida, né? Ah, agora é cadeira? Nunca. Ah, é cadeira? Esse meu amigo fala que ele só deitou, ele mesmo deitou no chão assim, fingiu que tinha apanhado já, que ele ficou deitado fingindo de morto. Nos ajudaram a embarcar a moto na caminhonete e nos acompanharam até a casa da minha prima. Assim, então, acabando essa noite, que foi uma das mais agitadas e repletas de decisões idiotas que já tive. Epílogo. No dia seguinte, depois de toda essa situação e de muitas risadas, eles são bem humorados, né? Cara, eu adorando que tem a cena pós-crédito ainda, né? É. Nós ainda precisávamos consertar o pneu da magnífica motocicleta do Capiroto. Fomos então em um borracheiro em Visconde mesmo. Chegamos lá, pedimos o conserto, sentamos e esperamos. Até que escutamos a seguinte conversa. Cara, você não sabe o que me aconteceu ontem à noite. Dois homens em uma moto desceram e tentaram me assaltar no meio da serra. Mas eu não deixei barato, não. Embiquei o ônibus na direção deles e pisei fundo. Acontece que o motorista do ônibus estava lá na borracharia, espalhando para Deus e o mundo sobre a tentativa de assalto que havia lhe ocorrido. Foi aí que então tomamos a única decisão inteligente até o momento. Fingimos demência. Pagamos o conserto, pegamos a rara moto e fomos embora. É, foi inteligente mesmo. É. Nossa, tinha muita vontade de chegar e falar assim, pô, cara, mas os caras estão dizendo aí que vão te pegar depois, cara. Vai vir uma galera aí, ó. Vi dizer já que... tá todo mundo sabendo já que os caras escaparam. Muito se falou sobre o tal assalto depois disso, mas nunca descobriram quem foi e nem tampouco que o assalto não foi real. A boa notícia é que depois de algum tempo eles prenderam os reais desordeiros da cidade. Olha só. É, de fato, uma boa notícia. O motorista do ônibus hoje é vereador na cidade. Cara, muito amado. Desculpe se a história foi longa ou pela gramática mediana. É, cara, vamos trabalhar aí na pontuação. Na minha família, essa história gera muitas risadas e espero que tenham gostado. Obrigado por todas as vezes que me fizeram rir e me emocionar com as histórias que vocês contam. Continuem com o excelente trabalho que vocês fazem e tchau e obrigado. É legal que ele fala assim, ah, a gente quase morreu algumas vezes, mas tudo bem. Mas que engraçado que isso foi. É, mas o que magoou mesmo foi ter ovo de codorna no cachorro-quente. E passas. Caralho, você vê o quanto que o ódio às passas é muito presente, né? Cara, o cara tem uma presença de espírito pra superar qualquer coisa. É. O apavoro policial, experiência de quase morte. Pô, mas a passa no cachorro quente foi muita sacanagem. Pra ele foi demais. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, se foi divertido, se você quer que o GugaCast continue existindo, tome uma decisão não idiota, uma decisão, na verdade, em modo tutorial. Dê 5 estrelas pra gente lá na Apple, ou então dá follow lá no Spotify, mesmo que você não ouça sempre por lá, porque esse tipo de recomendação ajuda demais a gente aqui. Obrigado a todo mundo que manda histórias, todas elas são lidas e a gente ainda pode usar outras em outros programas do futuro, então não perca as esperanças. Ficha técnica do episódio. Produção Guga Mafra, apresentação Guga Mafra, Rafael Mafra e Vitor Camejo. Aê, minha gente, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz. A pauta do Rafael Mafra, a assistência de produção e documentação do Beto Aragão e edição do Beto Aragão. Você pode saber mais sobre esse e outros episódios lá no nosso wiki, wiki.gugacast.com. Vitor, valeu, cara, foi muito legal ter você aqui. Eu que agradeço, gente, muito obrigado, foi muito divertido. Estou à disposição, sempre que quiserem, estamos aqui, só chamar. Valeu, adeus. Valeu, um abraço. Tchau. Parasol.